Nós leremos a palavra do Senhor no livro de Salmos. Livro de Salmos. Leremos o Salmo 90. Livro de Salmos. Nós leremos alguns versículos do Salmo 90. Nós leremos a partir do versículo 12. Mas eu pediria aos irmãos que continuassem com as Bíblias abertas. Nós vamos rapidamente também fazer menção a alguns outros versículos deste Salmo. Salmo 90, do versículo 12 até o versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Glória a Jesus. Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos pela palavra já lida. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Salmo 90. Geralmente, quando nós lemos os Salmos, e é conhecido o livro dos Salmos, porque são orações, muitas delas, com palavras muito bonitas, são poemas, são cantos. Geralmente, quase todos eles foram escritos por Davi. Davi, ele se agradava de louvar, de escrever poesias, por assim dizer, de dedicar perfeito louvor a Deus Pai. Mas o salmo que nós lemos nesta noite não é um salmo escrito pelo rei Davi. É um salmo escrito por Moisés, varão de Deus. Nós sabemos quem foi Moisés. Moisés foi aquele homem que guiou o povo de Israel quando saiu do Egito. Moisés era aquele que os guiava rumo à terra prometida. Rumo à terra prometida. E este é um salmo de Moisés. E salmo são orações sinceras, são aquelas orações onde o homem abre o seu coração diante de Deus, Pai, e nada esconde de Deus. Nós podemos aprender muito com os salmos, com respeito à nossa oração, e é exatamente isso que nós queremos falar aqui nesta noite. Nós estamos, durante esta semana, nós temos uma lista de oração com motivos graves, de enfermidades, de bênçãos que as famílias daqueles que estão enfermos precisam alcançar de Deus, porque nesta hora, só o poder de Deus para trazer alegria e a bênção aos corações, tanto aquele que está enfermo, quanto a família que assiste o seu doente ali no leito do hospital, ou mesmo em casa, muitos dos quais já estão desenganados pelos médicos, pela medicina, mas nós estamos orando com fidelidade ao Senhor por bênçãos em favor destas vidas. Nós estamos orando durante as 24 horas, cada irmão tem ali o seu tempo de intercessão. Por que nós estamos orando? Nós estamos orando porque nós, como igreja do Senhor, nós precisamos confiar nele em todo o tempo, em tempo de bênção, como também em tempo de luta, em tempo de dor. E este salmo, o título dele é exatamente a fraqueza do homem e a providência de Deus. A providência de Deus. Nós nada podemos, amados, se não for pela misericórdia do Senhor a nosso favor. Essa é a verdade. Muitas dessas pessoas às quais nós estamos orando estão desenganados pela medicina. Mas a igreja tem orado, a família tem orado, o doente tem orado, porque a nossa fé não está na medicina. A nossa fé está num Deus poderoso, que criou céus e terra, que criou também a medicina, a qual nós dispomos para a cura das nossas enfermidades, mas há momentos onde só mesmo Deus pode nos abençoar. E Moisés, ele conhecia Deus, porque Moisés esteve face a face com Deus para receber de Deus todas as orientações para dirigir uma nação pelo deserto. O trabalho de Moisés foi árduo e ele tinha que constantemente estar com a sua vida diante de Deus. Então Moisés, ele sempre tinha o seu momento ali de falar com Deus. Muitas das ocasiões Deus estava irado com o povo pela desobediência, mas Moisés ia ali com o seu coração e ele pedia de Deus a misericórdia pelo povo. Ele ia sempre ao Senhor, ele estava sempre aos pés do Senhor. E ele fala aqui neste salmo, ele fala aqui da nossa fraqueza como homem, né? E ele diz assim: de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Assim é a vida do homem. Assim é a vida do homem. Você vê uma planta, uma flor bonita num jardim, pela manhã, pela madrugada, ela cresce e floresce, porque vem o orvalho, vem aquele refrigério sobre ela, e ela tem vigor, e ela tem viço, ela é bonita, e nós olhamos e nos maravilhamos com a planta. Mas à tarde, quando você volta, depois que o sol já se pôs sobre ela e a maltratou com o calor, você vê a diferença daquela planta, da manhã para a tarde. Assim é a nossa vida, assim é a nossa vida. Temos o vício da juventude, a alegria da juventude, mas os nossos dias vão passando. E diz a palavra que os dias do homem é como um conto ligeiro, é como um conto ligeiro. Então Moisés, ele coloca com clareza aquilo que é o homem neste salmo. O homem nada é, senão pela misericórdia do Senhor. E é por isso que nós lemos no versículo 12, onde ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. De tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós temos que orar ao Senhor. Orar ao Senhor com um coração sincero, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo que sem o poder de Deus sobre nós, não há brilho algum na nossa vida, mas se estamos vivos, é porque aprouve ao Senhor nos dar o vigor da vida, que Ele tem assoprado sobre nós, não só no primeiro dia que nascemos, mas constantemente o refrigério de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus tem se renovado na nossa vida. E é por isso que nós temos tido o viço, a alegria da vida. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós sabemos que os nossos dias terrenos, eles são contados para a morte. O homem nasce, cada aniversário, que o homem se alegra, mas na verdade ele está envelhecendo e ele está morrendo. Mas quando ele diz aqui, ensina-nos a contar os nossos dias, ele está falando profeticamente, porque quando nós aprendemos e colocamos a nossa vida diante de Jesus, e Jesus nasce na nossa vida, agora os nossos dias são contados para a eternidade. Já não são mais contados para a morte. Então, o aprender a contar os nossos dias é você aprender que Jesus morreu para a salvação da sua vida. Que Jesus pagou um alto preço para que você tivesse a oportunidade da eternidade. A oportunidade da eternidade. E agora em Jesus, nós não contamos mais os nossos dias para a morte, mas contamos os nossos dias para a eternidade. E os dias para a eternidade não tem fim. Não tem fim, porque a eternidade não tem fim. E ele diz assim também, volta-te para nós, Senhor. Volta-te para nós. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados, tristes. Imagine a luta desses irmãos que têm os seus familiares enfermos, né? Então, nesta hora, a nossa oração a Deus é essa mesmo. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Apressa em nos socorrer. Nós não podemos ser tímidos na nossa oração diante do Senhor. E muitas das vezes, a nossa oração não é respondida de imediato. Não é. Mas quando nós continuamos no nosso clamor a suplicar de Deus o favor de Deus, meu amado, minha amada, pode estar certo. O Senhor há de voltar a sua face para a sua vida e te abençoar. Porque se nós fôssemos desanimar na nossa oração, nós iríamos desfalecer na fé. É interessante que Jesus, no Evangelho, quando ele fala a respeito de oração, e Jesus era homem de oração, ele fala a respeito de uma viúva que grita para o juiz todos os dias, pedindo desse juiz a justiça para uma causa que ela tinha. E de muito importunar o juiz acaba, né, fazendo justiça em favor daquela viúva. Agora, o fim dessa palavra, Jesus diz assim, porventura, achará o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Porventura, achará? De maneira interessante, Jesus está dizendo o seguinte, que se nós não orarmos, nós não temos vida, nós não temos fé. E se nós oramos, é porque nós temos vida em Jesus. É porque nós temos a alegria do Espírito na nossa vida. E é porque nós estamos certos de que, por nossa fé, Jesus está para voltar. Jesus está para voltar. E Ele há de encontrar fé no nosso coração. Mas nós temos que continuar, perseverar na nossa oração. E Ele diz, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Né? Falando aqui da madrugada, do momento onde você se dispõe a se levantar do acômodo da sua cama, né, dali do conforto, e se colocar de joelho diante do seu Deus. Mas faça isso certo, que o Senhor, Ele te sacia de madrugada, Ele te visita de madrugada, Ele te abençoa de madrugada. O Senhor, Ele não esconde a sua face para aqueles que o buscam pelas madrugadas, né? E Ele está dizendo assim, para que nos alegremos todos os nossos dias. Então, quando você tem uma vida de oração, a sua vida é alegre, porque a alegria de Deus está sendo constantemente renovada na sua vida. E diz também assim, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, porque nós estamos aqui neste mundo e somos afligidos, né? E passamos por angústias, e passamos por momentos maus, mas o Senhor, Ele tem alegria para a nossa vida. E Ele fala no fim acerca da obra que o Senhor confiou a nós e que nós temos realizado dia após dia. Então Ele diz assim, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então nós temos que orar ao Senhor de maneira que esta obra que Ele nos confiou, ela possa ser realizada na nossa vida. E que essa obra que Ele nos confiou, ela dê frutos na nossa vida. E quais são os frutos, meus amados? Os frutos são vidas vindo à igreja, são vidas aceitando a salvação do Senhor, porque você orou, porque você intercedeu, porque você falou, entregou uma palavra de vida, e aquela pessoa vem à casa do Senhor e recebe uma bênção de Deus. E assim a obra de Deus é confirmada na nossa vida. Porque se tangemos o instrumento, se cantamos, se oramos, se evangelizamos, se pregamos, tudo isso nós fazemos para a honra e glória do nome do Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor. E se nós oramos, e se nós colocamos nossa vida com fé diante de Deus, dia após dia, assim como Moisés fez, nós podemos estar certos de que esta obra de Deus há de ser confirmada na nossa vida e os frutos virão, e os frutos virão. Amém? É esta a palavra do Senhor para a nossa vida. Vamos continuar intercedendo por aquelas pessoas e certamente nós ouviremos de muitas vitórias sendo alcançadas porque a igreja intercedeu, porque a igreja buscou, porque a família desejou e buscou em oração. Nós ouviremos a respeito dessas pessoas às quais nós estamos orando. E nós ouviremos acerca de vitórias, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. E muitas bênçãos Ele tem nos concedido. Amém? Vamos cantar um louvor. Amém.